João capítulo 3, versículos 1 a 5, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e ele disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar através destas sagradas escrituras, que Ele tenha liberdade em nossas vidas, para que nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, e que a Tua Palavra, que é uma espada de dois gumes, possa penetrar os nossos corações e que possamos discernir para que sejamos edificados e fortalecidos pela Tua Palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus conta um texto bastante conhecido, aliás, é um texto dos mais conhecidos do Evangelho, talvez pelo versículo 16, tenho certeza que todos algum dia já ouviram esse discurso de Jesus com Nicodemos. Esse é um dos sete discursos que Jesus faz, na verdade, uma das sete conversas com partes teológicas, né, que estão ditas, que são escritas no Evangelho de João. E aqui Jesus, ele está falando com um homem chamado Nicodemos. A Palavra de Deus diz que esse homem, ele era um fariseu, já um senhor de idade, já um homem velho. Ele mesmo, no versículo 4, ele se autodenomina alguém já sendo velho. E Nicodemos, ele era um fariseu, e o fariseu são pessoas conhecidamente com uma religião. É como seria mais ou menos como se a gente falasse mais ou menos que fulano é carola, né? O que quer dizer carola? Quer dizer uma pessoa que é vista, associada sempre à religiosidade. Tudo que a pessoa faz sempre está associado à religião, sempre está associado à religiosidade. De maneira que, desde a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de agir, tudo isso podemos perceber a religiosidade. Assim são os fariseus, né? São bastante parecidos com os judeus que temos no dia de hoje, os judeus ortodoxos, né? São os fariseus, aqueles que são mais observantes da lei, né? São pessoas que dedicam toda a sua vida à interpretação das leis da Torá, né? Que é a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia. Tá? São homens e mulheres que se dedicam, têm a sua vida dedicada à interpretação da Bíblia, de maneira que eles têm toda a sua vida como sendo uma vida religiosa. Não apenas isso, mas Nicodemos, ele era um dos príncipes dos judeus, né? Quando diz aqui, quer dizer que ele era membro do Sinédrio, né? Um dos 70 homens que legislavam sobre todo Israel, não apenas lá no país de Israel, mas sobre todos os judeus em qualquer lugar do mundo. Esse era um dos homens, um dos principais dos judeus. Ainda professor, próprio Jesus mais para frente vai dizer que ele era professor, ele era conhecedor, ele não apenas era um homem religioso, mas ele era professor também de religião. Ele conhecia muito a religião, né? E esse homem, Nicodemos, ele chega diante de Jesus, e a gente percebe no versículo 2, versículo 3, Nicodemos, num diálogo com Jesus, ele diz de noite, certa noite com Jesus, ele diz a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante, meus irmãos. A primeira coisa que me chama a atenção é a questão de Nicodemos ele ter ido à noite falar com Jesus, né? Não sabemos o porquê ele foi à noite, existem vários teólogos que falam diversas coisas sobre isso, mas quando se faz alguma coisa à noite, é porque normalmente se tem vergonha de fazer aquela coisa. Né? E Nicodemos, ele, sendo um dos principais, ele tinha vergonha de estar associado a um homem ao qual era controverso, um homem como Jesus Cristo, que era controverso. Alguns diziam que ele estava certo, alguns diziam que ele estava errado. E ele era um homem que tinha vergonha de saber se aquilo era verdade ou não, aquilo que ele estava vendo em Jesus Cristo. Ele era um homem que, provavelmente, ele tinha vergonha de ter a sua pessoa associada ao nome Jesus Cristo, ou associada ao nome de cristão, associada ao nome de... Né, seria mais ou menos como a gente tem hoje, uma pessoa que às vezes tem vergonha de dizer que é crente, ou de estar associado a essa comunidade de crentes, né? E Nicodemos era esse tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo a sua consciência de querer fazer a coisa certa o fez levá-lo até Jesus, e ele chegou até Jesus e disse: mestre, rabi, né, quer dizer meu mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. E veja que é interessante que Nicodemos, ele chega para Jesus e fala: sabemos que és mestre, eu sei, eu estou chegando diante de Jesus e falo, eu já sei. Nicodemos, ele chega diante de Jesus e fala: olha, eu sei quem você é. Eu sei, eu já te conheço. Eu sei o que você está fazendo. Nós sabemos quem você é. E é interessante, meus irmãos, que quando se trata de religião, todo mundo sabe de tudo. Né? Eu nunca encontrei alguém que tivesse dúvidas básicas a respeito de religião. As pessoas sempre têm um conhecimento. Sempre tem o seu próprio conhecimento de Deus. Né? De maneira que, se você for pregar o evangelho, a melhor maneira que você tem para você ter alguma coisa, conhecer a fundo quais são as crenças de uma pessoa, é quando você começa a pregar o evangelho para essa pessoa. Quando você começa a pregar os princípios básicos do cristianismo, tenha certeza que a pessoa, ela vai dizer a você tudo aquilo que ela crê, tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela já, de certa maneira, já foi colocada na sua consciência, já foi colocado na sua mente, seja pela família, seja a pessoa ter nascido numa família ou evangélica, ou católica, ou espírita, ou de uma outra religião qualquer, seja dos seus pais tendo ensinado a eles, sejam as instituições, as escolas, as igrejas, né? Tudo aquilo que a minha igreja já me ensinou, seja ela qual for, ou até mesmo sacerdotes, né? Sejam pastores, padres, pai de santo, né? De alguma maneira nós aprendemos coisas a respeito de Deus, de alguma maneira nós aprendemos coisas a respeito de Deus, e é interessante que sempre quando a gente chega na igreja, a gente tem esse mesmo sentimento que existia em Nicodemos: eu sei, eu já conheço, eu sei quem é Jesus, eu já ouvi falar o que, que esse Jesus está fazendo, eu sei quem ele é. Eu já conheço esse Jesus. Nicodemos, ele, quando chega diante de Jesus, ele fala: mestre, sabemos quem o senhor é. Eu sei que o senhor é um mestre vindo da parte de Deus. E Jesus, ele retruca para Nicodemos e dizendo: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Seria mais ou menos Jesus dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, senão você não vai para o céu. E imagine Nicodemos, já velho, ouvindo isso de Jesus. Já Nicodemos, fariseu, um dos principais judeus, ele que já sabia tudo sobre Deus. Ele que já tinha ouvido de tudo sobre Deus. Ele já conhecia, já tinham falado para ele de tudo, ele já tinha o seu conhecimento preconcebido a respeito das coisas, de quem é Deus, o que, que eu preciso fazer a respeito desse Deus, o que, que eu preciso dar a respeito desse Deus, se eu preciso dar dinheiro, se eu preciso ir na igreja, se quantas vezes por semana eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus, se eu preciso, qual tipo de relacionamento que eu tenho que ter com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu parente, com o meu vizinho, e se Deus está olhando por isso. Nicodemos, ele já tinha tudo isso bem formatado na sua cabeça. Mas Jesus, ele chega para ele e fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Veja, meus irmãos, como isso é uma coisa séria. E a primeira grande lição que nós aprendemos desse capítulo 3 é que o nosso futuro eterno, ele está em jogo. E a pergunta que nós temos que refletir é: em quem nós temos confiado? Em quem, eu gostaria de perguntar para você, em quem você tem confiado o seu futuro eterno? Porque Jesus Cristo, ele diz, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em quem você tem confiado? Naquilo que os seus pais lhe ensinaram? A respeito de como ir para o céu? Né? E eu tenho certeza que a primeira coisa que os pais ensinam de como ir para o céu é uma coisa errada. Sabe por quê? Porque a gente ensina o filho a ser bonzinho. Olha, obedece o papai para ir para o céu. Nós aprendemos que a criança para ir para o céu, ela tem que fazer o quê? Obedecer papai e mamãe. Ou seja, a criança tem que fazer alguma coisa para ir para o céu. A primeira coisa que nós começamos, a primeira conhecimento de Deus que nós temos é a respeito dos pais. De quem você tem, em quem você tem confiado, quem ensinou para você essas coisas de Deus? Foram seus pais? Será que você confia o seu futuro eterno naquilo que os seus pais lhe falaram? Será que você confia naquilo que o seu pastor falou para você? Por melhor que ele seja? Será que você confia o seu futuro eterno naquilo que o seu pastor falou para você? Será que você coloca a sua confiança naquilo que seu pastor ou alguém que já morreu falou para você? Seja alguém que você admirou há muito tempo, seja um santo, seja alguém, quem quer que tenha sido, Buda, Maomé, Confúcio, Allan Kardec, Chico Xavier, eu quero dizer para vocês que esses homens todos morreram. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz para que nós devemos confiar naquele que ressuscitou. Naquele que, tendo morrido, ressuscitou. Naquele que fez maravilhas, mas não apenas isso. Aquele que foi visto depois da sua morte por mais de 500 pessoas, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Mais de 500 testemunhas viram ele vivo aqui na terra. Nesse nós devemos confiar. Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é Jesus Cristo. Versículo 13, o próprio Jesus diz, ninguém subiu ao céu, a não ser o que Deus desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Em quem você tem confiado o seu futuro eterno? No ensinamento de quem? Será que no ensinamento dos seus pais? Da vizinhança? Será que são as tradições? Ah, pastor, todo mundo pensa desse jeito. Ah, pastor, todo mundo diz isso. Ah, pastor, onde eu moro, todo mundo diz dessa maneira. Olha, pastor, onde eu moro, todo mundo fala que Deus é isso e a grande maioria das pessoas dizem isso. São as tradições, eu não sei de onde que vieram, mas são as tradições, alguém disse, e eu estou indo nesse rumo também. Meus irmãos, somente em Jesus Cristo há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus Cristo existem palavras de vida. De maneira que a palavra de Deus, ela nos incita a lê-la, a estudá-la. Nós não podemos confiar o nosso futuro na mão de nenhuma outra pessoa. Nós devemos ser como os bereanos ouviam a palavra de Deus, eles conferiam para ver se aquilo era certo. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Por isso a palavra nos incita a lê-la, a estudá-la. Religião nenhuma poderá nos salvar. Nenhuma religião pode nos salvar, somente aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Ele nos mostra o caminho da salvação. Ele é o próprio caminho da salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega até Deus, a não ser por Ele. Talvez você ouvindo isso e você venha se perguntar, mas pastor, que é isso que você está me dizendo? Quer dizer que tudo aquilo que eu aprendi até agora está tudo errado? Tudo aquilo que os meus pais me ensinaram está tudo errado? Tudo aquilo que eu aprendi em outra igreja está tudo errado? O senhor está me dizendo que está tudo errado? Foi isso que Nicodemos pensou com Jesus. Imagina um homem já velho, já firmado com as suas convicções religiosas. Não apenas firmado, ele não tinha apenas aprendido, ele era professor. Ele ensinava. E Jesus chega para ele, em verdade vos digo. Você precisa, Nicodemos, nascer de novo. É preciso nascer de novo. Jesus falou, é preciso nascer de novo. Interessante que John Wesley, ele era um homem que, em suas mensagens, ele enfatizava sempre, é preciso nascer de novo. é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Até que chegou um homem, levantou-se e falou: John Wesley, por que que você fica tanto nas suas mensagens falando é preciso nascer de novo? John Wesley parou, pensou, virou-se para aquele homem e disse: porque é preciso nascer de novo. Meus irmãos, Jesus, quando diz em verdade, e por três vezes ele diz isso nesse capítulo, porque o negócio é muito sério, porque o meu e o seu futuro estão em jogo, o nosso futuro eterno está em jogo. A palavra de Deus não diz meio termo, ou é morte eterna, ou é futuro eterno ao lado de Jesus Cristo quando ele vier. Nós estudamos na última quarta-feira em Tessalonicenses, quando ele vier, ele virá e virá buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com ele. Esse é o nosso Jesus. Nós precisamos crer, mas é preciso nascer de novo. Nicodemos diz no versículo 9, como é que pode ser isso? Como que eu posso nascer de novo? Nicodemos, é interessante que nesse texto, Nicodemos ele fala: Jesus, como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Como que eu posso nascer de novo? Eu já sou velho, como que eu vou voltar? Né? Ele começou a pensar, talvez em obstetrícia, como que eu vou já nascer? Não é nada disso. E talvez você que já leu esse texto, você já pense isso daí também. Ah, eu já sei o que Nicodemos falou, eu sei que não dá para nascer de novo, não é isso que dá. Mas talvez não seja isso que você pense. Talvez você tenha outras questões e também diga, como é que pode isso? Você pode pensar, talvez, como que eu posso estar errado? Tantos anos, já com aquilo que eu sei a respeito de Jesus, eu conheço Jesus. Lembra Nicodemos? Jesus, eu te conheço. Nós, de certa forma, nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus aí que falam nas igrejas, que a gente vê na TV, que os pastores pregam, que o padre prega, ou que em outras religiões se prega. Nós conhecemos, de certa forma, Jesus, e esse Jesus está dizendo que eu preciso nascer de novo. Como que eu posso estar errado tantos anos? Como que tantas pessoas estão erradas? Será que todo mundo está errado e só na igreja evangélica eles estão certos, aquilo que eles pregam? Na verdade, meus irmãos, quando nós dizemos, será que eu estou errado? Na verdade, quando eu digo eu estou certo, eu estou como Nicodemos, dizendo, como pode? Eu não quero reconhecer que eu estou errado e Jesus Cristo está certo. Eu não quero reconhecer que sou eu que estou errado a respeito das coisas de Deus, e quem está certo, quem tem a última palavra, este é Jesus Cristo. Porque somente da maneira que ele diz, é a maneira que nós podemos ser salvos. Lembre-se, Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Mas as pessoas não gostam. As pessoas não querem reconhecer isto. Né? É interessante que até o próprio Nicodemos ele fala, Senhor, eu já te conheço. E eu quero dizer para você que Nicodemos ele não conhecia a Deus. Porque se ele reconhecesse a ele, a Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele não ia dizer que ele era mestre em Israel, ele ia dizer que ele era o Senhor, assim como muitos outros homens, assim como Pedro, ele falou, Pedro, quando olhou e reconheceu a Jesus, ele disse, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou o pecador. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos qual é o lugar dele e qual é o nosso lugar. Quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos quem ele é. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Nicodemos, ele achava, mestre, sabemos que o senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ó, Nicodemos estava errado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sinais de Deus não são prova que alguém vem de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que nos últimos tempos, homens virão e farão sinais, mas não em nome de Deus. O anticristo virá fazendo sinais e maravilhas. Isso não quer dizer que ele vem de Deus. E ele fará isso para enganar as pessoas. De forma que sinais e maravilhas não quer dizer que alguém nasceu de novo. Lembre-se que Jesus próprio disse, Senhor... Jesus diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Alguns chegarão, Senhor, mas em seu nome a gente fez muita coisa, profetizamos, fizemos grandes coisas, fizemos milagres. E Jesus dirá: afaste-se de mim, eu nunca vos conheci. Tais pessoas nunca nasceram de novo. Elas não querem reconhecer que estão erradas. Não querem, ao menos, discutir a possibilidade de estar erradas. É orgulho. Pessoas não gostam de reconhecer que elas podem estar erradas e a palavra de Deus estar certa. Tais pessoas são, como diz no próprio capítulo 3, a partir do versículo 18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmãos, tais pessoas, elas não reconhecem, porque elas sabem que são erradas. Elas sabem que a partir do momento que tiverem que olhar para a palavra e seguir a palavra de Deus, elas vão ter que mudar as suas vidas, e elas não querem fazer isso. A partir do momento que eu reconhecer que eu estou errado, eu vou precisar tomar certas atitudes na minha vida que eu não quero tomar. Por isso algumas pessoas, elas não querem reconhecer. E firmes no seu orgulho, elas dizem como Nicodemos: como pode isso? Como pode ser isso? E Jesus, ele explica para Nicodemos. Nicodemos perguntou: Jesus, como eu posso, sendo velho? Como que eu, mesmo sendo velho, posso nascer de novo? E Jesus, no versículo 5, diz: na verdade te digo. A segunda vez que Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Veja que existem muitas teorias sobre o que é a água e o Espírito. Fica muito claro quando nós entendemos o que é água, quando nós olhamos a analogia desse texto, né, no começo. Lembrando que nós estamos no começo do Evangelho, né, nós estamos apenas no capítulo 13. Jesus, quando ele se refere à água, está se referindo ao que a própria palavra de Deus diz. Mateus capítulo 3, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista dizendo assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, meus irmãos, a água e o Espírito. João batizou com água e Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo para purificar. Veja o que está dizendo. A água, nascer da água, quer dizer arrependimento. Arrepender-se. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que somente encontra a misericórdia de Deus aquele que confessa os seus pecados e os deixa. Verdadeiro arrependimento. O arrependimento, ele é necessário. Não existe novo nascimento, não existe religião, não existe entrar no céu sem eu me arrepender dos meus pecados. Você sabe o que é o arrependimento? O arrependimento é saber que eu, mesmo com a minha maior vontade de eu ser bonzinho, mesmo tendo todas as minhas forças para eu ser bonzinho nesse mundo, para eu buscar ser uma pessoa de caráter nesse mundo, mesmo eu buscando ser uma pessoa honesta, mesmo eu buscando ser uma pessoa íntegra, mesmo eu sendo o melhor pai de família que existe, mesmo sendo a melhor mulher que existe, mesmo sendo o rapaz mais digno da sociedade, mesmo sendo a mulher mais digna da sociedade, ainda não é suficiente diante de Deus. Arrepender-se é saber que, apesar de tudo que eu tenha feito de bom, e de tudo que eu saiba da minha vida que eu fiz de bom, arrependimento é saber que nem assim isso é suficiente diante de Deus. É saber que nem isso é suficiente diante de Deus. Aliás, a própria palavra de Deus diz que tudo que eu fiz diante de Deus são trapos de imundície. Em outras palavras, é modus usado de mulher. É o que as mulheres usavam anterior como absorvente íntimo. São isso. As nossas obras sem o arrependimento. É isso. Enquanto eu acho que eu estou certo, enquanto eu não reconheço que o que Jesus fala é o que está certo, enquanto eu não me arrependo dos meus pecados e tenho os meus pecados lavados com a água no qual o batismo é símbolo, por isso que João Batista ele batizava com água. E a partir do momento que eu me arrependo e reconheço que Jesus Cristo, ele sim tem as palavras da vida eterna, então eu recebo o Espírito Santo de Deus. Aí entra o trabalho do Espírito Santo de Deus. E por isso que Jesus ele fala que aquele que recebe um novo nascimento, ele nasce de novo, é um novo nascimento, é uma nova gênese. A palavra novo nascimento, por isso que nós recebemos um novo Espírito. Assim como quando o homem foi criado lá no Gênesis, ele recebeu o Espírito de Deus, o sopro de Deus pelas suas narinas. Assim é o novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo nascimento. Meus irmãos, se nós tentarmos nos achegar a Deus com a nossa boa vontade, com a maior boa vontade que nós tivermos, mas nós ainda tivermos os nossos velhos hábitos, a nossa velha consciência, a nossa velha maneira de pensar, não vai adiantar nada, isso não vai servir de nada. Se eu continuar me achegando a Deus, achando que Deus funciona do jeito que eu quiser que ele funcione, isso não vai funcionar. Enquanto as minhas tradições, os meus hábitos estiverem empregados em mim, isso não funcionará com Deus. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele nos adverte. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos renovar o nosso modo de pensar, nós precisamos transformar o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. Talvez você já esteja aqui na igreja há muito tempo. E eu, como pastor dessa igreja, eu tenho visto muitas pessoas entrando aqui nessa igreja e que estão brincando com o seu futuro eterno. Eu tenho visto pessoas que têm visto, mas percebo que elas ainda não querem se render aos pés de Jesus. Não querem confessar aos pés de Jesus que ele está certo. Não sei se por tradição, não sei se por hábitos familiares, não sei se por vergonha da sociedade, mas eu quero dizer a você que somente Cristo pode nos salvar. E Jesus, ele não veio para esse mundo para falar palavras bonitas para a gente. Assim como a gente não vem para a igreja para ouvir palavra bonita de Jesus. É muito bom vir para a igreja ouvir palavra bonita, aquilo dá aquela lavada na alma, é gostoso. Todo domingo a gente vem para a igreja, dá aquela lavada na alma, parece que dá descarregada, tanta besteira que a gente fez durante a semana, e a comunhão com os irmãos, e os louvores, e a palavra de Deus, ela nos exorta, a gente fica arrependido. Mas eu quero dizer que isso não é suficiente. Jesus, ele não veio só dar palavra bonita, Jesus não veio só dar exemplo. Sabe o que ele veio fazer? Olha lá, em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Jesus, ele próprio, ele fala quem ele é, e o que ele veio fazer nesse mundo. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que Jesus ele veio ao mundo para nos salvar. Nós que ainda... Aquele que ainda não recebeu o novo nascimento, ele está condenado à ira de Deus. Mas somente em Jesus Cristo a salvação. E quem nele crê não é condenado. Somente em Jesus Cristo há a salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Somente em Jesus Cristo. Se você tem brincado com seu futuro eterno, o meu conselho hoje é: não brinque. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, da maneira com que ele diz para que seja entregue a ele, se você ainda não passou por essa experiência do novo nascimento. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não sei como nascer de novo. Pastor, eu não sei como nascer de novo. Nicodemos aí falou: como que pode isso? Como que eu posso nascer de novo? E Jesus, ele nos ensina como nascer de novo. Ele falou: enquanto não nascer da água e do Espírito, em primeiro lugar, se arrependendo dos nossos pecados. Em primeiro lugar, se arrependendo, sabendo que nada que eu faça é suficiente. Somente aquilo, a obra que Jesus Cristo fez. E o próprio Jesus ensina para Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze para o povo de Israel, para que todo aquele que olhasse ficasse curado da sua picada de serpente. Assim também Jesus Cristo diz que ele seria levantado para que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer. Assim é, nós precisamos entender. O arrependimento é isso, é eu reconhecer que eu fui picado por uma serpente. Aquela velha antiga serpente que é o diabo. O pecado entrou na minha vida. O pecado entrou em nossas vidas. A partir do momento que nós reconhecemos isso e sabendo que somente em Jesus Cristo há salvação, eu entrego a minha vida a Ele e eu tenho um novo nascimento. E aí sim eu posso viver a minha vida em obediência a Ele e também ser batizado. Você já foi batizado? Você já entregou sua vida a Jesus? Não brinque com coisas sérias. Algumas coisas nós podemos brincar nessa vida. Não com os fundamentos básicos da fé cristã, de que somente em Jesus Cristo há salvação, e de que é preciso ser batizado para mostrar a todo mundo, e mostrar também ao mundo espiritual, de que eu me arrependi, e de que eu vou dedicar a minha vida a Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, ele nos ensina que o batismo é uma simbologia de eu estar morrendo para o pecado e ressuscitando em Cristo para uma nova vida. Talvez você já recebeu um novo nascimento. Tenho certeza que a grande maioria aqui, creio eu, já terem recebido um novo nascimento. E eu gostaria de deixar um último texto de Hebreus, capítulo 10, versículos, a partir do versículo 19, de Hebreus, capítulo 10, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, nós devemos ter essa ousadia. Você que já nasceu de novo, a palavra de Deus diz que existe um novo e vivo caminho para a sua vida. Não é o antigo caminho que talvez você conhecesse. Talvez você olhe para a sua vida, você que já é crente, você que já entregou o seu coração a Jesus Cristo, talvez você ainda não percebeu que Jesus Cristo, esse sumo sacerdote que nós temos, ele tem um novo e vivo caminho para a sua vida, que ele nos consagrou. Talvez você ache que você conheça Jesus, mas será que você tem vivido por esse novo e vivo caminho que Jesus te consagrou? Para fazer isso, nós devemos fazer o que diz no versículo 22, termos um coração verdadeiro, sermos sinceros diante de Deus, ter certeza da fé, ter o coração purificado da má consciência e o corpo sempre lavado com água limpa. Veja que o arrependimento, ele vem sim através do batismo, mas o corpo purificado com água limpa é símbolo de que o arrependimento, ele é uma obra constante na vida daquele que segue a Jesus. Nós nos arrependemos sim, mas a vida cristã é um constante arrependimento, é um constante reconhecimento de que em Jesus Cristo há salvação, e nós precisamos nos adequar às palavras de Jesus. Devemos nos adequar àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E devemos estar sempre lavando os nossos corpos em água limpa, que é o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. E retermos firmes a confissão da nossa esperança, porque aquele que nos fez a promessa, ele é fiel e poderoso para cumpri-las.